Só me faz lembrar você. Olhando essas paredes, eu vejo um velho quadro no mesmo lugar. De repente bate uma saudade, uma vontade de chorar. Olhando esses lençóis onde o nosso amor, o nosso corpo se encontrava. Sei que já tentou, mas foi em vão encontrar outro como eu. E neste lugar também chorou, se lamentou como eu, como eu. Ah, quando a saudade aperta, pode vir correndo, pode se chegar. Não precisa se explicar, menina. Ah, quando as lágrimas forem rolar, pode vir correndo, pode se chegar. Porque pra você, nesse meu coração, sempre terá lugar. Mas foi em vão encontrar outro como eu. E neste lugar também chorou, se lamentou como eu, como eu. Ah, quando a saudade aperta, pode vir correndo, pode se chegar. Não precisa se explicar, menina. Ah, quando as lágrimas forem rolar, pode vir correndo, pode se chegar. Porque pra você, nesse meu coração, sempre terá luz.